Fala galera alvinegra, tá começando mais um Bozão Cast. Estamos agora neste quarto episódio e nele falaremos sobre o jogo da Copa do Brasil, Atlético Paranaense 0, Ceará 0. O jogão deste último domingo, Ceará 1, Fortaleza 1, o nosso clássico rei. E a nossa resenha de sempre e as últimas novidades do Ceará Esporte Clube. Comigo está aqui Arthur Aguiar, Fala aí, galera, mais uma vez aqui. Alan de Paula, o HP, Opa, tamo junto. Mário Henriques, E aí, galera, beleza? Matheus Carvalho, Opa, galera, saudações alvinegras a todos. Matheus Moura, também tá por aí? E aí, galera, tranquilo? É isso aí, gente. E como eu falei, vamos começar tratando aqui do jogão que foi nesta última quarta-feira, finalzinho de fevereiro, entre Atlético Paranaense e Ceará, realizado na Arena da Baixada. E aí, Matheus Carvalho, o que você tem a falar sobre esse jogo? Pro ouvinte que escutou nosso último telecast que a gente fez do pré-jogo contra o Atlético Paranaense, acho que tudo que a gente falou que não poderia acontecer, né, acabou acontecendo, assim. Tipo, não, acho que de um modo tão negativo, assim, acho que todo torcedor alvinegro ficou com a impressão de que realmente dava pra sair com um resultado mais positivo ainda, assim, ficou com aquele gostinho de vitória, porque o Ceará teve as melhores chances no jogo, mais uma vez. Faltou precisão, faltou pontaria. Assim, foi um primeiro tempo que foi bem equilibrado, assim, acho que ao meu ver, acho que num panorama, começando com um panorama geral, o plano de jogo que o Ceará foi lá para Curitiba foi um plano de jogo que foi bem executado. O time, em nenhum momento sofreu aquela pressão mais, assim, mais forte do Atlético Paranaense. A gente vê que o Atlético Paranaense começou com a posse de bola e tal, o time da casa, e o Ceará gosta de fazer esse jogo, de dar a bola para o adversário em jogos assim. Enfim, o Atlético Paranaense começou dominando a posse da bola, né? Mas esbarrou muito numa defesa muito bem postada do Ceará mais uma vez, assim, acho que é mérito total do sistema defensivo nessa questão. E a gente viu que o time joga daquela. De praxe, como o Fernando Diniz quer, né? Sem chutão, sem toque, com muito toque de bola. E foi em um desses toques de bola que o Ceará teve a primeira oportunidade do jogo. Eu acho que foi numa falha do Carleto com o Matheus Rosseto, que é o volante do Atlético Paranaense, muito bom, por sinal. O Ceará consegue roubar a bola e faz o passe para o Azevedo, foi a primeira chance do Ceará no jogo, logo no começo do primeiro tempo. O Azevedo erra. E aí, depois disso, o Atlético Paranaense teve um domínio maior, assim, mas é como eu falei, né? Não chegava de modo mais contundente, assim, no gol. Esbarrava muito no Luiz Otávio, esbarrava no Richardson. E aí, no primeiro tempo, acontece o lance da expulsão do Thiago Heleno, né? Que, no meu ver, foi um lance de. Pode ser de interpretação, acho que tem juiz que não expulsariam naquele lance, assim. O juiz foi, teve bem pulso firme de expulsar o. Expulsar o capitão, né, do Atlético Paranaense, naquele momento, para mim foi correto, assim. Era um contra-ataque que se desenhava pro Ceará e o Richarlison vinha em velocidade e com aquele tapa que ele deu na cara do Santos, né, do goleiro do Atlético. E aí o Thiago Heleno chegou muito forte por baixo, para mim a expulsão correta, assim. E aí quem achou que o Ceará ia se alocar para o campo de ataque do Atlético Paranaense no primeiro tempo, acho que se enganou um pouco, o time até ficou com mais, com posse de bola e tudo mais, tentou trabalhar um pouco assim, mas também continuou na sua mesma postura, no mesmo plano de jogo que, como eu falei, foi muito bem executado no time, nos 90 minutos. E aí eu acho que no segundo tempo, acho que a gente viu mesmo a diferença do jogador a mais, né? O Ceará começou a jogar dentro do campo de ataque do Atlético, assim, né? Mesmo o Atlético tendo que desfazer aquela linha de três zagueiros, o time voltou para uma linha de quatro, o Ceará foi melhor, assim, no segundo tempo jogou mais com a vantagem que tinha, o Juninho foi muito bem, foi muito importante para isso. E eu acho que fica na visão de vocês aí, tipo, como foi o segundo tempo. Para mim foi um Ceará dominante, o que pecou foi realmente as oportunidades desperdiçadas. Fazendo uma análise geral do jogo, é difícil a gente traçar um prognóstico do que a gente pode esperar para o jogo de volta, porque, como o Matheus tinha falado, a expulsão ela foi muito prematura, aconteceu muito no começo do jogo. Então nós tivemos praticamente segundo tempo inteiro, mais ou menos ali só os primeiros 10 ou 15 minutos que o Atlético teve um pouco mais de posse de um jogo de defesa contra-ataque. Mas fazendo um apanhado geral, a gente viu que a característica do Fernando Diniz, que ele conseguiu mostrar no Audax, até no Paraná, novamente se repete no Atlético Paranaense. Lá até mais porque eles jogam sem um volante de origem, se eu não me engano. É um 3-5-2, só que não é aquele volante volantão. Não é aquele volante que fica só por marcação. Praticamente todos atacam e todos defendem. E o Ceará sentiu esse impacto muito grande. Tanto é que até a expulsão do Thiago Heleno, se eu não me engano, o Ceará tinha menos de 35% de posse de bola, era assim, ou era menos. Enfim, era uma diferença colossal, era muito grande. Só que, como bem falado pelo Matheus, a gente não viu o Atlético chegar com contundência à nossa meta de gol. Nosso sistema defensivo conseguiu se portar bem. Daí então, com a expulsão, o primeiro tempo terminando, foi ataque contra defesa. E aconteceu uma coisa que num jogo como esse não pode acontecer, que é a perda de vários gols, vários gols. Por exemplo, eu acho que a melhor lance para exemplificar esse tipo de situação foi o lance do Felipe Azevedo, que ele conseguiu, que eu não lembro quem foi agora, deu enfiada de bola para ele, acho que foi o Juninho, se eu não me engano, posso estar enganado, se tiver me corrijam aí. E ele driblou o goleiro, só que errou na finalização. Ele errou na finalização sem goleiro. Ele deu um chute muito fraco de esquerda. Será finalizou demais, mas se eu não me engano foram mais de 20 finalizações. Mas essa parte 28 aí de finalizações do Ceará estatísticas no jogo. eu deixei pro nosso convidado, né, Mário? É que você tem pra gente? Rapaz, você já pode parar de me chamar de convidado, né? Já me sinto aqui parte da casa. Cara, É verdade. tô brincando, brincadeiras à parte aqui. O Ceará deu É o hóspede, hóspede. É hóspede já. 28. É hóspede, né? Tem que ver se o inquilino é bom, brincadeira. O Ceará deu 28 finalizações e pra fora foram 21. Poxa, isso é inadmissível. Um time que vem se estruturando para jogar uma Série A depois de quantos anos? Uma Série A desde 2011, não é isso? 7 anos. O time precisa estar focado, precisa ser cirúrgico. A gente não pode chegar na Série A e perder esse tanto de gol que a gente perdeu. A gente acertou 7 chutes no gol e se tu for ver, a gente teve assim um ou dois que o Santos realmente fez uma boa defesa. O time precisa. Eu não sei vocês. Se vocês discordarem de mim, vocês até falam. Eu acho que o Ceará, ele tá muito nervoso, chutando muito de longe as bolas que não tem necessidade, sabe? O Rafael Pereira. Por exemplo, o Ceará tinha o domínio da posse de bola, o Atlético parece que não atacava, mas o Ceará devolvia a bola rápido justamente por finalizar precipitadamente. Foi como fosse assim com o Juninho, foi assim com o Pio, que eu acho que a manutenção do Pio no time titular passava muito por isso, por ele ter esse quesito de finalização, esse quesito chute. E eu acho que não está mais se sustentando isso. E o pior é que, tipo, nós temos jogadores que não têm a característica de chutar nesse jogo, por exemplo, que estavam chutando ao gol a esmo. Andrigo chutando de fora da área, Richarlison chutando de fora da área. Até o próprio Felipe Azevedo chutou de fora da área. Não, vamos falar do Então. campeão que foi o Rafael Carioca. Desculpa te cortar aí, mas aquela Ah, meu finalização de Deus. direita do meio do campo, cara, eu acho que eu acordei uns três vizinhos naquela finalização ali, bicho. Não, e teve Meu outro Deus, também que ele velho. puxou para a direita e ele mandou lá no escanteio, velho. Pô, o time com a vantagem numérica, se trabalha a bola, um jogo como esse, o Ceará não poderia perder a oportunidade de sair na frente. Porque se o Ceará faz um gol, dificilmente o Atlético Paranaense empataria com o número de jogadores que tinha. Foi uma oportunidade jogada fora. E a dupla de volante muito bem, novamente, né? Richarlison e Juninho Juninho, Juninho pra mim foi melhor eram em muito campo. ponta do meio Juninho de pra mim campo. foi melhor em campo. É absurdo, ele de 66 passes acertou 65, ó, parece o Cross. Mal comparado, foi Parecia esse cross, o é o Juninho Jacamento Alemão na que o pessoal Série B. chama. O Jacamento na Série B tinha 97% dos passes certos. É isso, mas eu acho que assim, falando mais uma vez, eu acho que tudo, como falou, né? Tudo que eu acho que o Chamusca poderia fazer fez. Assim, acho que entrou muito na incompetência do time de não conseguir mais uma vez conseguir finalizar Não, gol, assim, conseguir eu acho que foi concluir. tudo certo ali por parte do Chamusca. Aí, só para finalizar, na minha visão, o jogo tá completamente aberto agora no jogo de volta. Se passaram 2 semanas entre um jogo e outro, e acredito eu que depois do clássico que ocorreu neste domingo, que a gente vai falar mais à frente, a gente veja um Ceará diferente, inclusive nas peças que serão colocadas em campo. Com certeza. Acho que essa música, acho que viu, acho que principalmente depois de hoje, assim, depois do clássico, que é um time que acho que pode render mais com as peças que estão dentro, que estão fora, né? No caso, estão no banco, assim. Acho que é um time que tem para oferecer mais. Certo que taticamente o time está bem postado com essas peças, assim, mas falta algo mais, que esse algo mais, para mim, é quem está no banco. É o Wesley, é Arthur, enfim. Só para concluir os dados do jogo, a posse de bola terminou 57% a 43% para o Atlético Paranaense. Finalização que a gente destacou aqui, ela teve 7 finalizações corretas e 21 erradas. Isso é um número muito alarmante, porque de 28 finalizações você consegue acertar menos de 10 no gol. E o Ceará teve 93% de passes certos e 6 desarmes. E o lance crucial, galera, foi aquele último, né? Que a bola do Arthur, ele tenta dar uma assistência pro Valdo, meio que dá uma rebatida, bate entre o ombro dele e o braço, pelo menos eu achei, né? Se bem que o replay da televisão não foi nítido, não tinha uma câmera nítida, aí ficou aquela polêmica, né? Se foi realmente mão ou não. Eu acredito que foi. Alguém descobre? Eu também achei que foi. Foi sim. Pra mim foi muito claro ele usando um membro. Não que usando um membro, mas a bola bate no braço dele pra entrar. Se não fosse o braço dele, não seria gol. Acho que não. Aí fica muito questão de interpretação do árbitro, assim, né? Acho que. Deixou. Realmente é um lance muito claro, mas enfim, acho que como tem essa regra aí, né? Foi readaptada essa regra. Foi um lance que realmente, tipo, acho que não gerou tanta polêmica, assim, por exemplo. Eu não vi, eu não consegui ver essa mão de jeito nenhum, mas o que me chamou a atenção foi que, tipo assim, você não vê um jogador do Ceará reclamando tanto, eles fazem aquela reclamação e ponto. Aí, por isso, eu acho que realmente foi mão, tá entendendo? Eu acho que foi. Com isso o jogo ficou muito aberto, né, pra volta aqui do Castelão. Pode concluir aí, Alan. Eu acho que foi porque ele quis levar vantagem. Se a mão não tava ali, se o coisa tava ali, ele não faria o gol, não. O Atlético Paranaense vai ter um grande desfalque, que é o Thiago Heleno. Provavelmente o Paulo André vai substituir ele. Se for, ótimo. Se for aquele Zé Ivaldo, é foda, porque ele se mostrou muito bom jogador. Garoto, cara, mas o que eu li da linha defensiva do Atlético. Vai, Mário, vai. Cortei. O que eu vi dos torcedores do Atlético lá, eu vi muito torcedor reclamando do Thiago Heleno. Não sei se vocês chegaram a ver no Twitter lá, quando o tweet específico que ele foi expulso. Eu vi alguns lá com mimimi, que não parecia expulsão, não sei o que, mas eu vi uns 3 ou 4 dizendo graças a Deus que ele saiu, tá entendendo? Quiser mandar ele pra cá, eu aceito, viu? Agora esse garoto Zé Ivaldo, muito bom jogador, estão metendo muita fé nele lá. Eu conheço alguns blogueiros lá do Atlético e sempre falam muito bem dele. Falando em blogueiros, provavelmente pro nosso telecast de pré-jogo, da volta teremos participação do responsável pelo podcast do Furacão, que é chamado É do Furacão. Lá de Curitiba. Podem ter uma participação especial aí. Olha aí, rapaz. Esse negócio melhorando. Tá ficando bom, hein? Então, galera. E eu acho que, assim, uma coisa que a gente bate... Só pra terminar, Yuri. Uma coisa que a gente batia muito, que era tentar anular as principais peças do Atlético. A gente conseguiu, né? Guilherme foi inofensivo. Bergson, inofensivo também. Nicão se preocupou muito mais com a marcação do que também quando ia pro ataque também pouco fazia, assim. Então, eu acho que esse papel que a gente ressaltou, será conseguiu cumprir bem também. Se o Chamosca não fizer as mudanças necessárias, que todo mundo tá falando já aí, jogador de mais velocidade no meio de campo, como o Wesley, e tirar o Andrigo, que tá em uma fase, e botar o Arthur, que tá em uma fase excelente, a gente corre um risco muito grande de ser desclassificado no jogo da volta, porque a gente pode perceber que o Atlético não é um time ruim, é realmente um time de Série A. Quem começou lá foi o próprio Pavés, jogou demais, e o Thiago Carleto. Foi, pra mim, os dois melhores jogadores do As Carleto tem uma bola que ele joga pode... tanto quanto a do Pio, viu? Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo ano passado da Série A, pelo ESPN, bola de prata. Discordo um pouco, então, mas tudo bem. Não posso falar mal aí, assim, é brincadeira. Vai que eles estão escutando aí, pô. Aí, pode. Complica, né? Até o final, incentivando. Jogou com um jogador a mais mesmo? Com certeza, a gente sempre joga, né? Aqui no. Só que a gente não joga, na verdade, 11 contra 10, a gente joga 12 contra 11, porque a nossa torcida aqui no Castelão é espetacular e acreditou muito no time, no poder de superação da equipe. Não abandonou, continuou com a equipe até o final, acreditando que a gente podia reverter e quase que a gente consegue reverter. E eu fico muito feliz, porque eu sei que todas as vezes que a gente precisa, o nosso torcedor está sempre muito presente. E o time respondeu com um bom jogo, com boa performance, com criação de oportunidades. Seguindo o baile aqui, neste último domingo, aconteceu o nosso prato cheio aqui do estado, que é o Clássico Rei, onde se enfrentaram os dois melhores times do campeonato, né, da primeira fase. Foi o jogo de estreia pra gente da segunda fase do Cearense, e acabou sendo um jogão, né, que, na minha opinião, os dois melhores jogadores foram os dois goleiros, o Boeck e o Everson. Pra iniciar falando desse jogão, Mário Henriques, vai que é tua aí, menino. Rapaz, eu acho que eu vou falar agora uma coisa que é consenso, não é de hoje, né? Nossas laterais precisam melhorar bastante. Você vê que até no lance do próprio gol, você teve ali um carnaval. Pô, o Oswaldo entrou no primeiro lance dele, ele fez um carnaval ali pra cima do Pio. O Pio passou vergonha marcando o Oswaldo. Aí o que é que acontece? No lance, na volta, a gente tem um cruzamento e a gente tem um baile de tudo errado dos laterais. O Rafael Caio marcou bobeira e o Pio deu condição. Aí não teve jeito, né? O menino Gustavo Cone ali ferrou o gol. Mas a gente viu que o time deu uma melhorada com a entrada do Wesley. Eu gostei do Reina, ele entrou bem. E o Arthur, cara, dizer que o Arthur é predestinado, eu digo que é a maior injustiça do futebol. Porque o Arthur não é predestinado, o Arthur joga muito. O Arthur, pra mim, é titular. Eu escrevi uma matéria agora no blog, não tá com 3 dias, e eu dizia, pô, acho cedo demais pro Arthur entrar, não sei o quê. Mas, cara, o cara meteu um ano clássico desse jeito, meu amigo, não tem condição não, vou me titular. O Arthur aí tem que entrar de titular no próximo jogo. Na minha opinião, esse foi o pior jogo do Pio. Ao menos defensivamente, eu não tenho dúvidas. Teve um lance idêntico, acho que foi o lance do Edinho, que foi idêntico ao lance que teve contra o Atlético Paranaense, que um jogador recebe nas costas dele uma bola que vem na intermediária para entrar na área, e o jogador sai sozinho na cara do gol. É o segundo jogo seguido que isso acontece. O Pio está muito mal defensivamente, fez um péssimo jogo defensivamente. Olha, até que teve alguma chance chutando de fora e tudo, mas defensivamente eu odiei hoje. Cara, eu vou te falar, eu não diria nem defensivamente não, porque tu vai pegar os VT, tu vai ver. Porra, ele meteu teve duas defesaças do Boeck com o chute dele de fora, ok. Mas, cara, meu, tanto de passe de 2 metros que o Pio erra é de dar nos nervos, cara. Eu assisti o jogo, era tipo assim, não dava, o cara errava um passe de 2 metros, ele, não sei, parecia proposital, tá entendendo? Era fundamento mesmo, fundamento. O homem só sabe chutar, ele se daria bem na NFL, né, naquele chute lá. E ele insiste naquele balão desnecessário que dá pra sair tocando em alguns lances. Já ele insiste falar. Naquele balão ridículo lá dele. Ele quis viçar hoje, ele ia complicando o jogo. Ele quis viçar, às vezes ele se acha o pica das galáxias, aí quer driblar, dar banho de cu e aí toma no cu. Ele aí vai... Exatamente. ele quer complicar. Agora, eu ouvi uma vez do Pio, eu converso muito com ele, meu, ele é tricolor, sabe? Converso muito com ele sobre futebol, o cara entende bem. Ele, na época do Fortaleza, sei lá, o jogo do ano, número 1100, né? Que ele só foi passando no número 1200, né? Todo ano tinha o jogo do ano. O que foi que aconteceu? Eu perguntava pra ele, rapaz, tu não gosta do Pio? Ele, cara, o Pio tem um problema. O Pio, quando ele se sente dono da posição, ele não joga, ele brinca. E é o que eu acho que tá acontecendo. Eu acho que ele tá vendo que o Chamou, que tem total confiança nele na lateral direita, e ele é displicente. Não tem outra palavra. Pô, teve um lance ali que o cara foi querer dar um chapéu no lateral ali, acho que era o Bruno Melo, ele foi tentar dar um chapéu ali, do nada, foi patético, é displicência totalmente, né? Eu acho que... E perdeu a bola, sim, e deu uma chance clara de jogo pro Fortaleza, de gol pro Fortaleza, né? Mais uma. E além dessa displicência corriqueira dele, ele tem duas deficiências que pra uma Série A é muito difícil dar certo, que são o quê? Ele é muito lento, então se tiver um ponta no adversário, que bote a bola na frente, ele não pega, de jeito nenhum, só fazendo falta. E a bola aérea dele é fraquíssima. Ele não ganha uma bola por cima. Hoje, teve aquela cabeçada do Fortaleza, não sei quem era o jogador, que o Everson defendeu. Foi nas costas dele. Foi o Igor Henrique. Pronto, o Igor. Teve também o lance do Gustavo, que o Everson tirou também em cima da linha, que foi nas costas dele também. Ou seja, são deficiências que para uma Série A não tem condições, entendeu? A gente não pode se apegar ao fato dele ter um bom chute, uma boa bola parada. Isso o Juninho pode suprir. O Juninho também tem uma ótima bola parada. Mas para uma Série A, eu vejo... Né? Para uma Série A, eu vejo o Pio como aquele coringa que entra aos 35, quando o time tá empatando, perdendo, pra tentar fazer um gol. É, exatamente. Eu não sei você. Eu falo sempre assim, mas tipo, quando um lateral ele não tem uma estatura muito boa, você consegue compensar isso com um bom posicionamento, que é uma coisa que o Pio não tem. Não, pra mim, é um jogo pra Leandro Silva. Eu acho que seria um jogo bom pra ele. Eu acho que o Silva tem que mostrar seu valor agora no próximo jogo do Ceará, se provavelmente ele vai entrar titular, né? Rapaz, eu acho que é um jogo com um lateral novo, porque nenhum presta. Nenhum. Pode botar qualquer um aí, nenhum vai prestar. Eu acho que é assim, eu acho que é pelo menos tentar. Pô, o cara tá no elenco ali, enfim, tipo, é um lateral direito reserva. Pô, tenta sair com o cara assim uma vez pra ver, porra. Não custa nada assim. Não, ele jogou contra o Brusque. Ele jogou contra o Brusque e foi muito bem nessa ideia de ir defensivo. Ah, eu acho que é muito isso assim, né? Eu acho assim, que a linha de quatro inicial do Ceará não foi tão ruim. O Rafael Carioca realmente não fez um jogo de excelência, mas também não acho que ele fez um péssimo jogo, por exemplo. Agora o Pio, eu posso falar, ele fez um péssimo jogo. O Valdo e o Luiz Otávio foram muito bem. O Valdo estava me surpreendendo, apesar de eu não ter tanta segurança nele, ele está me surpreendendo, conseguindo fazer a marcação. É bacana, um jogo limpo, sem fazer muitas faltas, sem se arriscar tanto. Então acho que defensivamente o Ceará não foi mal. Só foi mal o Pio. Tanto que todas as jogadas do Fortaleza, assim, de mais perigo, eram sempre pelo lado direito do Ceará e lado esquerdo do Fortaleza, obviamente. No primeiro tempo, assim, é uma jogada que tava. Acho que ficou cantado. Acho que pra quem tava assim, não sei se no estádio, porque, enfim, a percepção é diferente. Mas pra quem tava na TV, a jogada do Fortaleza era justamente, acho que, cruzar essa bola pelas costas dos laterais. Fazer esse no cruzamento percorrer toda a extensão da área do Ceará. E a bola sempre sobrou nas costas dos laterais. Foi isso com aquela chegada no começo do Edinho, foi essa nessa cabeçada do Igor. Enfim, eu acho que tipo, realmente a deficiência do Ceará é as laterais. Realmente acho que quando não vai bem, compromete muito, assim, como a gente viu hoje nesse primeiro tempo. Então, galera, no segundo tempo, o jogo continuou fluindo melhor, né? Até com a mexida do Rogério Ceni colocando o Léo Natel, o Fortaleza começou a subir mais. Teve maiores chances que, graças ao São Everson, a gente não levou um gol antes ainda, né? E acabou acontecendo um gol do Fortaleza, num cruzamento do... Numa ótima jogada, na verdade, que se iniciou com o Oswaldo, né? Que ele tinha acabado de entrar, aquela jogadazinha conhecida dele desde 2011, 2008, sei lá. E na sobra sobrou pro Bruno Melo, né? Que deu mais uma assistência pro Gustavo, que entrou no meio da zaga. Vocês acreditam que alguém falhou? O Carioca, eu achei meio... Rafael Carioca. A culpa é do Rafael Carioca. Luiz Otávio tá mais na frente. Já falha. Apesar de que eu acho que eles tentaram fazer uma linha e o Pio não correspondeu. Não sei se vocês tiveram assim. Também acho. O Pio não saiu da jogada. Exatamente. Você tem o Gustavo, que ele é um jogador alto. O Gustavo ele faz muito, porque ele é um jogador alto. Tanto que a maioria dos gols dele são aéreos. E você deixa um jogador que não é tão alto como o Rafael Carioca pra marcar ele, pra mim, isso é um erro tático. Que tinha que marcar ele era Valdo ou Luiz Otávio. Tanto que em todas as jogadas que Valdo ou Luiz Otávio estavam marcando o Gustavo, ele não fez nada. Nada. Ele só conseguia fazer alguma coisa quando ele saia de frente pro gol, a bola sobrava pra ele. Dessa vez. O Rafael Carioca, que não é um jogador alto, não é um jogador de muita impulsão. O Rafael Carioca não é um jogador que é conhecido por pular alto. O gol aconteceu. Abre um parêntese aqui, já que a gente tá falando do Rafael Carioca. Que é que ele tem no diacho da perna esquerda dele, que ele só puxa pra direita pra chutar, macho, pelo amor de Deus. Ele mal pra esquerda, ele quer fazer a jogada com a direita, não entendo. No final do jogo lá, era outro lance que ele chutou com a merda da perna direita que ele não tem. Bola sai lá na escanteio de novo. É, galera, agora eu acho que chega no ponto crucial, pelo menos eu achei que foi nesse dia clássico, foi na mexida do Rogério Ceni, que após o gol colocou aquele volante lá, o Shoa. Perdeu o jogo. Na hora que ele entrou, ele teve que recuar o Oswaldo para ficar marcando na lateral. Colocou mais um homem no meio, né? Para aumentar mais ainda a marcação. E chamou o Ceará, que o Chamusca sabidamente colocou o Reina e o Wesley, que entraram muito bem. Ele foi bombado. Muito bem, muito bem. O Wesley entrou muito bem. Junto com o menino Arthur, né? Que todo mundo já sabe que ele ajuda muito e é predestinado, ainda tem isso, né? É, novamente, desculpa só te interromper, Yuri, mas eu bato nessa tecla porque eu já bati e volto a falar de novo. O Chamusca demora muito para substituir o jogador. Desde o primeiro tempo, o Ceará estava com dificuldade enorme em quebrar as linhas de marcação Eu do voltaria Fortaleza, justamente com. porque não teriam jogado. Exato, tem que voltar já com um time diferente. O Ceará não tinha Sim. velocidade suficiente para quebrar as linhas de defesa do Fortaleza. O que é que ele faz? Volta com o mesmo time e espera levar o um gol para modificar. De novo, ele faz isso. Outra E em menos coisa. de 10 minutos, né, o Arthur poderia ter feito dois gols e saiu mais consagrado ainda do clássico aí. O que é que tu acha aí, Matheus Moura? Titular. Fala, Matheus. Rapaz, o Arthur tem estrela, né? Cara extremamente raçudo. Aquele gol ali dele foi pura raça. Ele foi segurado, agarrado pelo zagueiro do Fortaleza, puxado para trás. Mesmo assim, não desistiu da jogada. Conseguiu chutar a bola já no chão, já deitado no chão, caído. Vale lembrar que foi uma assistência do Rafael Carioca, né? Exatamente. E foi. Meio na cagada, né? Brincadeira. É brincadeira essa de falar que foi uma Foi assistência dele. Meu consciente, Deus do pô, meu céu. latéria. O engraçado. Pro Neymar não valia, né? O engraçado que antes desse lance do Arthur fazer o gol, teve um lance na área que o Jussane ele meteu a mãozona na bola. Seria pênalti, no caso, né? Não foi marcado. Teve esse muito chororô aí pela parte do Fortaleza em respeito de arbitragem. Também a equipe do esporte interativo aí, o Alan pode até falar melhor sobre a equipe do esporte interativo. Getúlio Vargas, É, Bruno bem Formiga. complicado, né? Eu prefiro não comentar, prefiro não comentar. Sinceramente, eu não achei pênalti ali, porque ele não faz um movimento pra bater a mão na bola. Ele tá com a bola colada no braço. Antes que depois que bate no braço dele, bate no Val também. Tipo, os dois estavam se movimentando, não tinha como. Foi Eu acho nada mais ali, foi pênalti em nada. cima do Arthur. E se eu não me engano, o Adalberto puxa ele, mesmo se ele tem força pra virar. Se tivesse o um lance de É, pênalti, pra mim, seria no Arthur. Nossa, o tocou? Arthur Foi também. nada. Também achei Ali não pênalti, foi ó. só uma ligeira correção. O Foi o Arthur Lígia, foi que pênalti. era o Lígia que tava marcando ali o Arthur. Lígia, né? Beleza. Inclusive, que Ah, zagueiro. lance do Arthur foi pênalti. No lance lá do braço foi nada. Os caras não levam nem vantagem com o braço, tá colado no corpo. Foi nada. Sobre, eu vou deixar aqui um questionamento. Eu vou deixar um questionamento aqui para vocês. É o seguinte, eu venho percebendo que o Andrigo tá sendo muito sacrificado. Vocês acham que o esquema do Chamusca tá matando o Andrigo ou ele que não está correspondendo? Porque, no meu ponto de vista, para mim, era o Wesley. Eu acho que Cara, na minha opinião, é os assim, dois. Para mim antes eu acho. Como é? é ambos, assim, tanto o recado de produção quanto esse esquema dele fazer ponta a ponta, assim, mata muito do jogo dele, assim. É, além do Ceará jogar muito pelo lado direito, né? Acho que a gente pode ver mais ainda no clássico de criar jogadas muito pelo lado direito. Acho que sobrecarregar um lado e deixar o outro. É, eu acho que ele cai mais de produção justamente por ele não. Acho que assim, ele não conseguir tá se envolvendo nas triangulações de ataque, quando tem, assim. É, acho que não conseguiu. Acho que também chamar o jogo mais pra ele, assim, mais pro lado dele. Por exemplo, como a gente viu no começo, assim. Acho que não Mas, adianta a gente. Matheus, você pode ver até o Felipe Azevedo, por exemplo. O Felipe Azevedo é mais velho, ele desce para marcar, ele sobe para atacar, e ele aparece mais que o Andrigo. Eu entendo esse argumento de que a parte tática, essa marcação alta e tudo, possa atrapalhar na produção ofensiva dele. Eu consigo entender perfeitamente isso aí. Só que o Andrigo, quando tem jogadas individuais, ele vai mal, ele não constrói nada. Ele só jogou dois jogos bem, na minha opinião, até agora. Contra o Salgueiro e contra o Guarani de Juazeiro. De resto, para mim, já sacaria ele para botar o Wesley. Eu sigo nessa lógica também, porque apesar dele ter essa função tática, que eu já falei algumas vezes também do Andrigo, que é muito importante, eu sinto que ele tá meio que acomodado, entendeu? Nessa função que ele tá fazendo. Ele não tá buscando muito jogo, ele não tenta ser criativo, ele não tenta fazer algo diferente para surpreender o adversário. Eu acho que Eu acho que ele tá acomodado. falta grana para ele, raça, É, assim. exatamente. Eu acho que ele tá muito acomodado nessa função que o Chamusca passou para ele. Ele pode fazer muito mais. Ele pode render Tá mais. faltando ele sair do CS e treinar. Tá faltando ele sair do CS, dormir cedo e tá lá em campo treinando. Tá Parar de precisando mandar disso. bala no computador. Tá só no computador, essas balas que ele tá mandando. Mas eu acho que assim, falando do jogo, acho que a gente viu como que uma peça pode mudar toda uma dinâmica de jogo, né? Acho que quando o Wesley entra, pra mim eu já sairia com ele no segundo tempo, já tiraria o Ricardinho já no intervalo, assim. Como vocês falaram muito bem da questão do Chamusca não ter atitude nisso. É, mas como acho é importante a gente ver como uma peça muda toda uma forma de jogo, né? Certo que o Fortaleza recuou, tava na sua proposta de jogo de fazer um gol e se retancar, mas o Wesley entrou muito bem, assim, a gente viu a movimentação constante dele entre aquela linha ali de ataque, ora pela direita, ora pela esquerda, e eu acho que esse jogo principalmente esse jogo serviu, acho que vai servir para o Chamusca abrir o olho em relação ao time titular. Acho que o Wesley vai assumir essa vaga e todo mundo está pedindo Chamusca, coloca o Arthur de titular. Não dá mais, não tem como mais defender ele saindo do banco, assim, não dá. Não falando do próprio Ricardinho, vamos fazer uma menção honrosa daquele lance aí que virou até GIF nas redes sociais, onde ele deu um traço aí lindo em algum aleatório aí do Fortaleza aí que deve estar procurando a bola até agora. Alguém se lembrou do traço do Aleluia contra o André Cunha? Eu sim. Cara, mas também ele só fez isso, né? O Ricardinho, essa temporada, iniciou a temporada mal, na minha opinião. Ele não tem mais a bola parada, eu não vejo ele mais chutando de fora de área, que é coisa que ele fazia muito em 2015, 2014. Ele tá aprendendo muito o jogo. Teve um lance, eu não vou saber dizer qual agora, mas que tava ele com a bola e tinha um jogador subindo, rasgando a defesa do Fortaleza. Ele, ao invés de dar a bola em profundidade, ele parou a bola e deu pra trás. Porra, você tá perdendo a oportunidade de uma chance de gol no contra-ataque, que é uma das características do Ceará. O Ricardinho tá muito mal. Na minha opinião, ele tá fazendo só... Só tá ocupando espaço no campo, porque ele não cria mais, ele não finaliza mais, ele só roda a bola. E num time de característica do Ceará, que é contra-ataque, que gosta de jogar... Gosto de entregar a bola para o adversário, o Ricardinho não tá tendo serventia. E agora eu quero falar também do Elton, que para mim fez um bom primeiro tempo. Pelo menos voltou a jogar bem, fez bem o pivô, ia fazendo um golaço. Aquela bola lá quase entrou bem no cantinho do Boeck. O que é que vocês acharam? Vocês acharam que ele melhorou? Tem capacidade de tentar ainda a titularidade? Ou vocês acham que devem mudar os três da frente? O que é que vocês acham para o nosso ataque? Continua. Pegando um pouco aqui, a Carol, eu não acho que o Elton esteja merecendo um banco. É que o Arthur tá merecendo a titularidade. Vocês entendem a diferença, né? Exatamente, concordo também. É isso. E aí, não dá pra jogar os dois? O que é que tu acha, Matheus Moura? Não, acho que não daria muito certo não, porque são dois homens de área, dois homens que não tentam mobilidade. O Arthur até tem um pouco mais de mobilidade que o Elton, mas a característica dos dois são muito parecidas, né? E eu acho que o Ceará perderia muito em velocidade se fossem os dois juntos. Já voltando um pouco do Ricardinho, eu não vejo o Ricardinho mais encaixado nesse time. O Ceará precisa de um jogador nesse trio de meio campo que o Ceará joga, que tenha mais velocidade, um Andrigo, um Wesley, um Reina também. Um jogador mais incisivo. Porque o Ricardinho, quem tá fazendo a função do Ricardinho, quem, por exemplo, no jogo de hoje, foi o Juninho, que propõe o jogo, que distribui bola, que faz inversão. O Ricardinho, ele fica ali no meio e se torna um jogador nulo, que não faz nada, basicamente. Só pega a bola, dá um passezinho curto, se movimenta, se resume a isso. E o Elton ou Arthur, como o Mário disse, eu acho que não é muito demérito do Elton, é mais mérito do Arthur, que é diferenciado. Matheus, não sei se vocês concordam com isso, mas o Reina nem fez um jogo maravilhoso, extraordinário, mas só ele ter entrado, de ter tentado fazer umas enfiadas de bola, rodando a bola com mais facilidade, ele já melhorou muito a questão de velocidade e transição do time do Ceará. Não acha, não? Sim, acho. Exatamente, foi mais incisivo, né? Forçando passes mais... Ele deu um passe pro Arthur, que eu acho que foi o Jussani que interceptou. Se aquela bola passa, ia ser um passe lindo, e o Arthur entra sozinho. Ou seja, ele tem uma visão, ele entrou com uma visão mais ampla do jogo, colocou mais velocidade, colocou mais intensidade. Colocou mais intensidade na partida e eu acho que falta ele o que faltava pro Juninho no começo, que é ter ritmo de jogo, é jogar. Eu acho que ele jogando, tendo mais oportunidade, com certeza ele vai crescer e pode ajudar bastante o Ceará. Sobre o Ricardinho, após a volta dele da Zarabe, que ele veio quebrado e etc, ele voltou um pouco lento, ele era mais rápido, ele pensava mais rápido. Ele tá muito lento, velho. Ele tá trabalhando o jogo ali num espaço muito curto e muito lento. Ele tá fazendo a bola girar, tudo bem, mas ele tá lento. Ele perdeu. Antes ele chegava no ataque, ele chutava de fora. Agora ele não faz mais isso, entendeu? E sobre o Arthur e o Elton jogar junto, eu acho que não dá certo. Não dá certo. Eu até concordo contigo também, Alan, porque, tipo assim, imagina o time do Ceará, que é um time que gosta de aproveitar contra-ataques. Nós teríamos dois centroavantes e o Felipe Azevedo, que já não é mais um garoto. Praticamente mataria essa parte de velocidade do time. O que a gente está precisando hoje é justamente de velocidade. Eu acho que eu já sairia no jogo, acho que já falando de mudanças concretas, né, que pode acontecer. Para mim, Ricardinho tem que ser banco. Acho que independente de... Acho que todo mundo concorda que Ricardinho tem que ser banco. A gente precisa de uma dinâmica diferente no meio de campo. Pode ser o Reina transitando de titular, pode ser, acho que até o Rodrigo fazendo aquela função e o Wesley indo para a ponta, é, acho que no lugar dele, assim. Enfim, eu acho que eu quero ver assim, um meio de campo mais veloz, assim, sem essa proposta de cadência de jogo. Eu puxaria o time para o 4-4-2, jogaria na frente com o Arthur e o Wesley. No meu meio seria Andrigo, Reina. Eu gosto muito do Ken, apesar do Juninho jogar muito. E o Richard. Era meu meio e o restante todo mundo já conhece. Acho que a gente tem que falar um pouquinho também do nosso goleiro hoje, o Everson, né? Que para mim fez a melhor parte dele em clássicos. Foi a primeira vez que ele brilhou em clássicos. Ele cresceu muito, muito. Eu acho que ele finalmente conseguiu entender o que é que significava um clássico pro Rei, o que é essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Ele fez um jogo excelente. Eu até comentei com os amigos que o Everson tinha incorporado o espírito do Luiz Carlos em clássicos. Boa, boa, boa análise mesmo. E galera, também teve o último lance do jogo, né? Que incrivelmente o Ceará poderia ter chegado na virada. Num bate-rebate, fizeram um lançamento, a bola sobrou pro Arthur, que cabeceou e o Boeck deu uma adiantada e saiu do gol. Engraçado mesmo, até que o Valdo tentou pegar com a mão lá. O que vocês acharam aí? Já pensou se faz, hein? Eu ia rir. Se faz, o Castelão vem abaixo e... Macho, desabava. O Castelão desabava e no outro dia era todo mundo lá na sede oferecendo suas progenitoras para o Arthur. E detalhe, ia ser aos 47, viu? Ia ficar marcado. Então, galera, para finalizar, eu vou chamar aqui o nosso amigo Mário Henriques. Vou até salientar aqui o blog dele para vocês acessarem lá no ESPN FC, o blog Vozão Pai D'Égua. Vai estar no link aqui na descrição do nosso podcast. Mário, fala aí dos scouts. By 365 scores. Cara, me baseando aqui no 365 scores, que eu acho que todo mundo acompanha o jogo por lá, a gente pode ver que o Ceará teve muita mais posse de bola, né? É, ficou até engraçado, porque na hora do jogo a gente não percebeu tanto, mas lembrando do jogo, a gente vê que logo depois do gol do Fortaleza, com que já foi muito abordado aqui, inclusive perfeitamente pelos colegas aí, é, com a substituição do Fortaleza, foi um time que se retraiu. Eles podiam ter explorado a velocidade do Oswaldo, mas, ao meu ver, o Rogério Ceni foi covarde, a palavra essa não tem meu termo, não, e quis recuar, tanto que não teve saída de jogo, o Ceará era toda hora com a bola, toda hora criando uma oportunidade. A gente terminou o jogo com 61% de posse de bola. A gente vê que a gente vê que as finalizações, no geral, foram equilibradas, 18 para o Ceará, enquanto teve 16 para Fortaleza. E a gente viu, apesar de ainda estar ruim, uma melhora do Ceará, do jogo do Atlético Paranaense para esse jogo agora. A gente acertou com 18 chutes, 8 chutes a gol. Contra o Atlético Paranaense, a gente só tinha acertado 7 com 28. Ou seja, a gente teve uma grande melhora aí, né? A gente pode perceber que, apesar de não ser o ideal ainda, a gente ainda está com mais da metade dos chutes para fora, a gente já obrigou o goleiro a fazer muito mais trabalho. Como eu tinha dito anteriormente, o Santos não fez tantas defesas, mas no jogo de hoje, o Boeck salvou em 3 oportunidades, pelo menos 3 milagres o Boeck fez ali. 2 chutes do Pio, aquela cabeçada no Arthur ali no final, a gente já viu uma certa melhora. Eu até fiz uma matéria no blog falando sobre isso, que o Ceará precisava acertar o pé, né? E acabou que, infelizmente, não conseguimos acertar o pé o suficiente para ganhar, mas já vimos. Eu vejo com bons olhos essa melhora do Ceará. Sendo sincero pra vocês. Mário, algum jogador do Ceará chegou a levar amarelo, sabe dizer, assim, amarelo? Excelente, excelente lembrança. Excelente lembrança. Foi o nosso segundo jogo do ano sem levar amarelo. Isso no clássico é muito representativo. A gente não levou nenhum amarelo no clássico. Isso. O Ceará, ele é o sétimo colocado dos clubes da Série A em questão de cartões amarelos levados. Então, muito bem nesse quesito. Esse quesito aqui, deixa eu puxar aqui. E vermelho também, né? A gente não tem nenhum vermelho. Então é isso. É, o time... Vamos, agora o bloco final agora aí. É isso. E... Achou que é pós-jogo, pessoal. Porque se falou muito na semana aí que o Ceará tava jogando vários jogos com um jogador a mais, né? Falaram por aí, o nosso caríssimo Rogério Ceni falou que ia treinar com 10 jogadores. E o Chamusca, obviamente, não poderia ter esquecido isso. E ressaltou na entrevista que a gente realmente jogou com um jogador a mais. A torcida que empurrou o nosso time. Então agradecer a galera aí também que foi pro Castelão nos apoiar o nosso clube, né? É isso aí. Ah, realmente é isso, né? Achou que ia ganhar do Ceará, achou errado, viu? Na próxima, manda ele treinar com 12 lá que dá certo, viu? Na próxima, manda ele treinar com 12 que dá certo. rapaz, o que eu achei mais engraçado foi ele chegar na entrevista e falar que achou um absurdo ele jogarem na quinta-feira e o Ceará na quarta, porque o Ceará estava descansando um dia a mais. Só que ele esqueceu que o Ceará foi lá no sul, do outro lado do país, jogar contra o Atlético Paranaense, valendo Copa do Brasil. Não, e nossa, aquele DFCF queria que a gente jogasse... Jogo de intensidade, né? Um jogo, claro. Um jogo de muita intensidade. Ou você vai querer comparar o jogo do Ceará contra o Atlético Paranaense e Fortaleza e Iguatu? Não dá. Mas o único jogo que o Fortaleza fez fora de casa mesmo foi lá em Brasília contra o PSG ou a Gama. E só. Não saiu mais daqui. É. Chegamos ao último bloco desse episódio 4 do Vozão Cash. E é o bloco das novidades. Vou começar aqui com o DM Alvinegro, que informou que o nosso volante Pedro Ken foi diagnosticado com uma inflamação crônica no quadril e voltará em torno de 3 semanas a treinar. O Raul também está meio esquecido aí na volância, né? Ele está de volta, está treinando normalmente. Pode ser opções aí para os próximos jogos. E ele recebeu também, segundo Globoesporte.com, proposta de Portugal. Não foi citado nenhum time, mas foi citado que recebeu propostas lá de Portugal. Também rolou também uns boatos aí do interesse do Vasco. O que a gente sabe mesmo é que ele não fica, né? Pro próximo teste. Vá com Deus. Macho, eu só vou dizer uma coisa, viu? Ô cagada medonha essa que o Pedro Ken deu lá em Londrina, viu? Que o meu filho pra quengar o quadril, vou lhe dizer, viu? Não, putaria, viu? Seguindo nas novidades, o lateral esquerdo Romário surgiu aí que... pelo Ricardinho, do Esporte Interativo, e confirmado pelo Del Luiz, que ele pode pintar em Porangabuçu na próxima semana. É, ele vem por empréstimo, o Ceará pagando somente 50% até o final do ano. Seria uma ótima contratação, né, já que o Rafael Carioca vem oscilando muito e ainda colocaria o Hernandes de volante, né, que é a sua posição principal. O que é que vocês acham aí? Eu acho que sobre isso... Vai, Marcos. Concordo plenamente. O Romário ele já provou em mano aqui no Ceará que ele joga bola. Ele é tanto bom defensivamente como ele deixa muita assistência e tem um cruzamento muito preciso. A gente sabe que... Lembrando que as inscrições do Campeonato Cearense é até o dia 14 de março. Mas do Brasil e tudo... E a respeito do Brasil, ele vai poder jogar porque ele não jogou pelo Santos. Então isso é ótimo para o Ceará. Verdade. E a respeito disso, até mesmo entrando nessa pauta, acho que vale lembrar como a gente, acho que eu já tinha falado em outro podcast, o Romário é uma contratação da diretoria antiga, né? Acho que a diretoria atual do Santos era da oposição, ele vem com uma contratação bancada pelo Modesto Roman Júnior, né? E, enfim, faz duas partidas medianas para ruim, assim, e o treinador lá, o Jair Ventura, já saca ele total. Já sabe ele total do time. Já falou que não quer contar com ele. Inclusive, não quer contar com o Rafael Longini, que para mim também seria uma boa contratação. Um meia de ligação e atacante do Santos. E assim, seja bem-vindo, viu? Se quiser vir. Pode ir para a Gabucita aberta. E o Santos já falou que ele só pode vir para time da Série A. Só tem interesse em times da Série A. Que encaixa mais ainda no nosso patamar, né? E assim, ele poderia ser o reserva imediato do Dodô, né? Que foi a contratação que veio, mais recente do Santos. E só que aí não, o Jair prefere continuar com o Jean Mota improvisado e prefere também continuar com a opção o Caju, que a torcida lá do Santos odeia ele, tenho certeza. E mais falando, não tem nada. Falando do Som Mais, nosso sócio torcedor. O Ceará fechou o mês de fevereiro com mais de 320 adesões e já iniciou o mês de março com aproximadamente 100 adesões nesses últimos 4 dias aí, até o Clássico Rei, que foi o último dado que eu peguei. O time tá vento em pouco para conseguir os 20 mil sócios, acredito que chegue no aniversário do clube em junho. Em abril já deve estar aí com uns 18 mil para lá. Para fechar as novidades... O Ceará realizou a contratação do coordenador técnico para a base alvinegra no CT da cidade de Vozão, o Leonardo Vitorino, que ele passou 12 anos no exterior, tem uma ótima qualidade, falado até do próprio FIFA, e também passou pelo Botafogo. Apelidado de Pepe Guardiola. Isso, Alan, lembrado. Lembrando também que o nosso ídolo João Marcos está trabalhando lá no, na cidade de Vozão como supervisor técnico. Beleza, galera? E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais um Vozão Cast. Este foi nosso quarto episódio. Para quem não sabe e está escutando a gente pela primeira vez, vocês podem olhar aí na descrição do post ou na descrição do vídeo as minutagens que começa cada pauta para facilitar a escuta do nosso podcast. Deixem aí os seus comentários, críticas. Cliquem em gostei, se inscrevam no nosso canal. E é isso, gente. Vamos dar um tchau aí, negada. Agradecer mais uma vez a paciência da galera aí de escutar a gente, né? Agradecer mais uma vez o Mari, como ele bem ressaltou. O cara não é mais participante, pô. Virou membro oficial já praticamente. E é isso, galera. Na próxima semana aí tem mais. Abraço. Pô, valeu, galera. Reconhecendo. Abraço aí, pessoal. Saudações alvinegras a todos. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixar um feedback de vocês e é nóis. Um abraço também para os nossos colegas Nathan Paes e Igor de Castro, do Instagram Herói Alvinegro. Sigam também a página dele aí, que é um up bem legal no Vozão Cast. O Cavalinho também, né? Do Fantástico aí, que tá dando a moral pra gente aí no Twitter. Quem mais aí, negada? Agradecer a galera também que tá dando feedback pra gente, né? Continuem assim, por gentileza, a gente só vai melhorar se vocês estiverem juntos com a gente. Esse podcast, como a gente bem fala, é de torcedor pra torcedor, então vocês fazem parte desse podcast. Falem pra gente o que é que deve melhorar, o que é que tá de bom, o que é que não tá. Se entrar dinheiro pra gente, a gente tá aceitando também. André Almeida, do blog Futebol Povo. Gente boa também, tá acompanhando a gente. E toda a galera do grupo do Facebook, Ceará Esporte Clube. A galera do melhor grupo aí. É isso aí, fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo Telecasts, podcast da vida. Um abraço. Valeu.